Down, dim down, down, dim down, down, down. Ah, la belle des jours. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarrinha um domingo azul. Azul era bela e beijo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul, lá da Bela e beijo. Lembro da